Em trabalhos de repressão ao contrabando e descaminho realizado pela Receita Federal com o apoio de outros órgãos nos últimos 3 dias, foram realizadas várias apreensões, entre elas 8 quilos e 100 gramas de maconha. A apreensão de 8 veículos que transportavam mercadorias contrabandeadas e um montante que pode chegar a R$ 266 mil. Os trabalhos foram realizados em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, Medianeira e fazem parte da Operação Fronteira Blindada. Na quarta-feira, em ação de fiscalização na região próxima ao Rio Paraná, em Foz do Iguaçu, os servidores realizaram uma apreensão de 2 veículos com mercadorias irregulares introduzidas no Brasil via Rio Paraná. Por volta de 16 horas e 20 minutos, um gol com placas de Votuporanga, São Paulo, que trafegava em atitude suspeita na região, foi abordado. Quando o condutor do veículo percebeu que estava sendo observado, tentou fugir rumo a uma casa existente na região. Ele tentou se refugiar na residência. A equipe de fiscalização realizou manobras na pista e seguiu o veículo. No local, realizou a abordagem e encontrou no porta-malas do automóvel câmeras profissionais e tablets avaliadas em cerca de R$ 170 mil. Reais. No mesmo local, também estava estacionado um Fiat Linea com placas de Curitiba, completamente carregado com cigarros. A contagem totalizou 18.500 pacotes. O valor estimado, R$ 74 mil. Reais. Verificou-se também que havia um equipamento de radiocomunicador clandestino instalado nos veículos. Na quinta-feira, os servidores da Receita realizavam fiscalização no posto Bom Jesus em Medianeira por volta de 12:30. Foi realizada abordagem a um ônibus que saiu de Foz do Iguaçu com destino a Porto Alegre e, por ocasião da verificação das bagagens dos passageiros, foram encontrados 8 quilos e 100 gramas de maconha ocultos em caixas de som e em um aparelho de toca CD. A droga pertencia a um cidadão maior que foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Medianeira juntamente com o material entorpecente. Na mesma operação, por volta de 13 horas, a mesma equipe fazia uma ronda na região quando avistou um Corsa em atitude suspeita. Percebendo que estava sendo observado, o condutor do veículo tomou rumo ao distrito de Aurora do Iguaçu, município de São Miguel, onde adentrou a uma residência. A equipe de fiscalização percebeu a ação e foi até o local. O condutor estava no interior da casa e no veículo, brinquedos e adesivos avaliados em 8 mil reais. Sexta-feira, por volta de 11 horas, em Santa Terezinha de Itaipu, foi realizada a apreensão de 2 veículos sem assentos e com rádios comunicadores clandestinos instalados, características de quem usa o veículo para o tráfico de drogas, contrabando ou descaminho. Trata-se de um Eco Sport com placas de São José dos Campos, São Paulo, e uma Zafira com placas de Curitiba. Foi constatado que a numeração do chassi da Eco Sport havia sido adulterado, o que torna suspeito de ser objeto de furto ou roubo. Situação esta encaminhada para uma perícia técnica da Polícia Civil. Na sequência, por volta de 11 horas e 30 minutos, equipes da Receita Federal, dirigindo-se a um pátio de um hotel na Vila Portes, observaram indivíduos em atitude suspeita. No local foi realizada a apreensão de 3 veículos, sendo um Golfe com placas de Uberaba, Minas Gerais, que transportava toca CDs, alto-falantes e outros produtos avaliados em cerca de R$ 10.500. Uma caminhonete GMS-10 carregada com jaquetas avaliadas em R$ 3.500 e um Sandero que estava equipado com um radiocomunicador clandestino. Todos os veículos e materiais apreendidos pela Receita Federal foram encaminhados para a Delegacia de Foz do Iguaçu para a contagem, valoração e aplicação da pena de perdimento em favor da União. Ninguém foi preso, exceto o indivíduo flagrado com um entorpecente. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.